Naldinho e Léo Rios. Não sei se vai dar pra eu te esquecer. Teu amor ficou em mim. Sei que jamais vai ter fim. Não quero outro alguém no seu lugar. Isso não vai esconder. Você, e longe do teu olhar, sem ao menos poder te tocar, se eu pudesse ao menos dizer que te amo, meu sonho seria real, te beijar seria fatal. Difícil viver assim, volta pra mim. Já seria.